Aí, quero deixar um salve aí pra um cara aí que me incentivou muito na época e ajudou muito o rap nacional, Natanael Valêncio, que esteja em paz, pode crer.